Southwest Hudson, Russia. Torre, boa tarde, bom 867, qual a comportamento? Boa noite, 867, boa tarde, autoridade da linha aerocolapse, estou no 0, minha turma deu 0 graus, no 0 mais. Vim decolagem no 0, 1875. Sete close no 5, controle 20 da cima 8. 208, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Buenas, é o Azul 4076, tá? Fui, ele é. Azul 4076, reporte Tantra checando. Confirma? 4076, reporte Tantra checado. É, portaral, externo, trem checado. Azul 4076. Salvador, no Azul 277 ou não? Confirmo? Azul 277 ou não, prossigo? 271, prossigo, pra torre? Ei, destruído a chamá-lo, vai interceptar o curso localizador. Gente, eu posso final no 0277. Ou não? Passou externo, já tá baixado e travado. O lanche checklist lido, azul 4076. Azul 4076, Netuno no 0 graus, 109, 3 Tem livre pouso, turno zero, azul, quadrado da primeira. Prisão no curso, 2771. 771, ciente, curtindo a aproximação, informarei o pistoleiro. Tomador, boa tarde, capão, meu bravo, vamos ver se confirmando, é o bravo do tanque, chegou? Afirmativo, capão, meu bravo, vamos ver se tanco. Desfontando enfermo? Afirmo, desfonte enfermo, mandei pra onde, roda pra onde, avisou com o capão, meu bravo, vamos ver se tanco. Sim, a gente reporta com o sinal no 7, que foi o bate de destino após o pouso? Andando a bate, é, bravo, vamos ver se sinal 1, né? Fecho. Azul 2771, somos 23, direita som, 2 anos mão. Rolly Bravo vai chamar 129, azul 2779. Torre, boa tarde, azul 2788, ponto espera no 04. Azul 2782, mantém o ponto espera aguardando. Mantendo, 2782. Corona 255, vento 1 no 0 graus, 1 no 9, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, 2785. 2788, após a aeronave não no 0, a aeronave final no 0, um Boeing, autorizado lima, mantém pista no 0. Após a passagem da aeronave, a Lima tem 2782. Tanto check 3 de pouso, autorizado pouso pista no 7, vento 1 no 0 grau, 099. Vai estar travado ali de pouso para o deserto. Voo no 255, solo 25, direita solo 21, décima 1. Direita 219. Alinhado, pronto, 2782. 2782, azul, vento 1 no 0 graus, 109, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolar, 2782. Tango, solos 27 no corte, bate ali pra mim. Azul 272, decolagem 27, controle no 0.8. 208. Torre de papapá, Zulu de Serra, boa tarde. Zulu de Serra, boa tarde, reporta final 3 milhas. Comandar 3 milhas da 1-7, Zulu de Serra. Estabilizou o localizador do Jet Bravo Delta. Jet Bravo Delta. Última aproximação. Reporta. Informa a pista ali. Aguardando autorização, Bravo Delta. Jet Bravo Delta, reporta o trem checado. Baixou e gravou, Bravo Delta. Autorizado pouso, pista no 0, 100 graus 1 no nós. Tem um Charlie 402, dá uma milha do externo. Esse caixa como número 2 e forma eixo livre. Reporta o visual com o branco. O Zulu de Serra, visual com o tráfego nacional. Aguardando. Torre Salvador, boa tarde. É 6141, ILS, 6-3, da 1-4-1. Fantástico, senhor, a quantidade de checado. Eu vi que na medida possível tem um tráfego para pouso 1046. Ok. O senhor, aproximação, foi um lip está livre, 1-4-1. Tem condições de reduzir velocidade de aproximação? Afirmativo. Na terceira milha, visual com tráfego na 190, Zulu Giletea, 3-6. Zulu Giletea, informarejo livre no 720, edições até o segundo tráfego a 9 milhas da cabeceira no 0. Vice-agente Sons, informarejo livre, Zulu Giletea. Zulu Giletea, então vamos manter aqui o setor da RMA aguardando. Ok, ciente. Faz 360 com espera pela esquerda, Zulu Giletea aguardando. Ciente, aguardando, Zulu Giletea. Desce para o Delta, solo 3-1, direita solo da zona de uma hora. Graus 109, autorizado pouso, pistão zero. Vai estar travado, livre pouso 110, 6114. Para a porta na hora. Chanel 6141 no solo de escola direita, solo 2-1. Senhora direita, solo 2-1, 6-1. Corre, o Epic Luíndia. Epic autorizado final no 7, previsto 360 sobre a EMAUG. Autorizado final 17 para o Epic Luíndia. Epic Luíndia, eu faço 360 pela esquerda, é porta aí, interceptando final 7. 360 pela esquerda, reportará. Zulu Jet Serra, são os 35 ao Patinho. Gente, livre taxa da par, não conte de frequência. Mike Yak Zulu, mantém o ponte para guardando. Índia Heralfa, consigo. Índia Heralfa, 3/3. Índia, November Alpha, alto e claro. Passou externo, vai estar travado, né? 3-1-0. É 3-1-5, né? 1-1-0, graus 1-1-9, autorizado pouso, pista 1-0. Deu pouso 1-1-0, né? 3-1-5 da hoje. Foi, o Arquilo Índia está rotulando final do 7. Arquilo Índia, caixa com o número 209. Passando da quinta pra quarta milha, final no zero, forma de eixo livre. Número 2, Epsilon Índia, sem visão com a aeronave. Epsilon Índia já avisou com a aeronave. Gente. Resposta de frequência. Sumo de ação. Faça 360 para a esquerda, reporta interceptando o final do 7. Quero dizer o outro 360, então, reporta lá. Marque absoluto, tem uma aeronave final do 7, manter a posição guardando. Confirmar o vento para o Equilíneo? 1-1-0 graus, 1-1-9. 1-1-0, 1-1-9. Python Índia, visual completando 3-0, autorizado pouso, pista no 7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Qual o pato de China? Posso pouso? O Equilíneo vai para o Aerostar. Sétimo. Autorizado pouso, então 1-7, Eco Equilíneo. Direita, som 1, Roxana, som 1. Direita, 1, 2, 1, Roxana, 3, 1. Chanel 63, Roxana, 3, 1. Boa tarde, 3, 2, 0, 5, ponto, espera pronto. 3, 0, 5, boa tarde, ali mantém, ali mantém, 1, 0, 3, 2, 0, 5. Torres, Salvador, muito bom, boa tarde, 3144 da TAM, 3,5 para o Índia Serra. Este é o Portão, 3144 com checkpoint. Gente. É 3805, né? 1,00 graus, 1 no nós, autorizado a colar, pista no zero. Pista colar, pista no zero, 3805. Que é com o Zulu autorizado, né, Mateus? Não sei. Somos Índia, solo as 4-0 no corte, 4-5 frequência. Já ingressando para a 305 do código 41, controle número 0 da Small. 08-805, bom dia. Uma tentação, estimada 1,5 minutos, tendo a nave final no 0 ainda. Salvador, Marinha 7073. Marinha 7073, reporta a perna do peito da 1-0. Reportará a perna 0-0. Olha, Mike Zulu. Mike Zulu, tendo a nave contra o final no 0, teria que aguardar 1 minuto a 1,5 minuto. Desejo taxiar até o cabeceira 35 aqui de lado. Isso é decolagem ou aguardo? Não, vai aguardar, só queria coordenar aí com o controle, foi direto depois de decolagem, pra certinho, se me deu o corredor na certa, e pra gente dar um bom negócio. Só um minuto. 3144, 2090 graus, no nós, cruzado, pouso, pista no zero. Gente, qual o vento? 090 graus, no nós, cruzado, pouso, pista no zero. Devo com os pistos no zero, tá 3144. O Mike Zulu confirmando a coordenação solicitada foi que após a decolagem pro ar direto sem passar pelo corredor, acha isso? Confirmando o jet gravidade autorizado cruzar no 017 para o 45 autorizado, presente. O Mike Eco Zulu, está autorizado a decolar, está 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Zulu. O TAM 3144, solo aos 4-3, direito 1-2-1-1 no solo. Direito 1-2-1-1, TAM 3144. Salvador, Marinha 7073, está na perna do vento. Marinha 7073, já está na perna do vento, confirme. Afirmativo. Guarde base, o Marinha 73. Pode ser na base. De novembro, eu falei, manter 1-7. O Mike Eco Zulu, decolado aos 4-4. Charlie Patrulha, 208. Zulu. Marinha 7073, avistado. Livre pouso na 10. O vento é 100 graus, 10 nós. Livre pouso, Tony Bastante travada. De November Alpha está autorizado a linha IMT, a 17. De November Alpha, ao alinhar tem livre decolagem da 17. O vento é 100 graus, 100 nós. Marinha 7073, o sol aos 47. Tá livre o táxi, viu, hotel? No pátio militar, frequência livre. Dois Salvador e LB Alfa, decolador de frente. Quem de November Alfa, reporte passando a final da pista 2-2.